Será que tem, mano, Sam? Já aponte lá. Pão vai, toma no gente. Valendo, no caminho novo lá. Na boa, não mesmo, daquele jeitão humildade. Mesmo. Na mala que manda o Paraná lá. Devagar, na humildade lá na correria, né? Tem que ser desse jeito. E os manos da Terra Fraca. Na boa, né? Com as pompas também. Na serra. Então nós vamos mandar um som pra esses irmãos, né? Tá lá ordem. E o mano Farrar, regadão mesmo. Tá a pampa, né? Tá lá no morro, jogadão, fazendo um adianto. Desse jeito aí. Como vive a maioria, né, cara? Manual. Humilde mesmo. Correria também. Sem palavras pra aquele mano mesmo, tá ligado? Correria mesmo, tá ligado? Encorajado a ditar, irmão. Um verso frio, o pior vem depressa, comovente ao calafrio. Eu tô firmeza, nem aflito, deixa quieto a entender. Decepção nunca prevista, acabei de conhecer, é bem assim. Ingrato preço da honestidade, vários camaradas ao redor na pilantragem. Nunca passou pela ideia, se subornado pelo destino. O impacto amigável, hã? Foi fudido, pois na jornada dessa vida muita barreira eu quebrei. Mas ser atento no olhar de bandido, nunca pensei ter o dom da pistola e apertar o gatilho. Minha função aí é outra, mas sou julgado por inimigo que se esconde atrás de um cano e manipula outros, mano. A justiça divina é cruel, fulano. Irá pagar no julgamento, juízo final, perversidade de cuzão. Sentença infernal, objetivo maligno, traz arrependimento. Pode ser que não, mas o futuro é sangrento. Peço proteção nessa bagagem, estou com Deus. Se tem nego sanguinário no meu trilho, aí fudeu a trajetória que sigo. Tem sentimento em cada ato, não é à toa que no rap, devido respeito alcançado, sou admirador do conhecimento, mas vítima do fracasso. Deixa quieto, deixa quieto. No que pude ajudar, estendi a mão pra ser despercebido pelos conselhos da mãe. Ruim situação, pois nada mais é certamente igual. Meu momento na pinga, minha profunda para o mal. É foda viver ameaçado, é embaçado ladrão. Sou seguidor da história de Jesus Cristo. Peço proteção, peço proteção. Madrugado, pensamento acelera. Muita preocupação com as fitas da favela. É, tempo não passa pra amenizar e a condição fica difícil, ruim de acreditar. Que o pesadelo não é ficção, de que adianta ser importante pra alguém. Diz aí, ladrão, justo e sincero, pra pedir perdão. O Senhor me adianta, contendo minha raiva, alimentando a esperança de viver tranquilo. Nem que seja um minuto, eu e meus amigos, as minhas preces serão ouvidas. Se o destino é sofrer, não, não toco na ferida. O horizonte pode ser obscuro, mas me guia. O caminho tá se fechando, eu precinto a covardia, iniciado por alguém que deveria dar exemplo. Os moleque novato que sente ódio por dentro, mas só quer praticar maldade. Comigo não vagabundo, a perícia constou a verdade. Deus é benigno, sabe o que faz, a inveja não me derruba. Sou transmissor da paz, de leve traz de modo algum. Malandragem não é adianta, é só bicar no meu olhar e ver que não tem engano. Se liga aí, fulano, no crime não há safado. Paga de pistola, bereta, puxando paliado. Qual é a sua, pelo diabo desejado? Fico sem entender a condição, atitude fracassada. Quer derrubar inocente, quer derrubar inocente. No mocono desbaratino, ouço passo a passo. Essas horas se vi na treta com meu mano, um abraço. Deixa quieto, primo, a vingança não é o caminho. O silêncio da solidão, novamente eu precinto. Esgaseou o tempo, a sorte a meu favor. Na essência do veneno, não é filme, não sou ator. A desgraça todo dia me altera, reduzindo o bom raciocínio, aí já era. Puta lembrança, bate o sistema nervoso. Só de pensar que fui traído, a decepção vem em dobro. Manos que eu confiei, deixaram a desejar. O castigo vem a cavalo, a que se faz, a que se paga. Presta atenção. Se tá na escuta, negão, Enio, me desculpa, sem palavras. Leva você, irmão, e a matriarca. Muitos mano mesmo eu queria agradecer, mas se esse é o destino, que fazer, fazer o quê? Peço proteção pra continuar, que ilumine meu caminho, que a estrada tá escura. A minha fé irá brilhar. Pode crer, mano, gostei de ver. Como diz o mano vagão, assim que tem que ser. É ideia forte aí, ó.